Big Beats. DJ é o bicho pro Jota. 20 anos de rap cristão. É desse jeito, nego. Eu não vou vender a minha alma por dinheiro. Posso não ter tudo, mas eu sou verdadeiro. Já cantei canções que eram previsíveis. Hoje eu acredito no Deus dos impossíveis. É duro ver pessoas que não querem acreditar, mas sigo no caminho que pode me salvar. Enquanto muitos perdem tempo querendo se achar, eu tento dividir meu tempo pra poder somar. Eu tô sempre pronto pra aprender algo novo. Quero ser aquele que vai educar meu povo. Enquanto a droga leva inocentes pro abismo, meu foco vai ser a mudança no que eu acredito. Vou trabalhar porque tem muito pra fazer na vida. Minha dedicação vai ser pra quem mais precisa. Pego de mim, quero quem divide os mesmos valores. Não por dores, mas por verdades interiores. Sem desprezar o talento de ninguém, vou somar. E quem quiser ajudar, pode vir, vamos colar. Cada um fazendo o seu melhor, essa é a cara. Só por Deus que a gente segue na caminhada. É só por Deus que se tem a esperança. É só por Deus que se tem o poder da mudança. É só por Deus, nego. É só por Deus, nego. É só por Deus. Eu disse é só por Deus. É só por Deus que se tem a esperança. É só por Deus que se tem o poder da mudança. É só por Deus, nego. É só por Deus, nego. É só por Deus. Eu disse é só por Deus. Nostálgica melancolia fria, onde perdido me encontrei e via uma mente vazia. Meu corpo estremecia, minha alma dizia anda. Meu corpo tremia, então ali caía. E se a maneira de viver era sombria, meu espírito escurecia, o mal me assumia. Dos livros que eu lia, nada absorvia. Dos medos que eu sentia, o maior era um novo dia. Vivia pra dizer que morto ainda não tava. Morria por saber que vivo eu não me encontrava. Sorria pra fingir felicidade e chorava pra mostrar que ali a felicidade não habitava. Como um cordeiro de Moisés, a luz brilhou pra mim. Vi que o cajado nada mais é que o poder do sim. Enfim, o mal se foi quando eu conheci o bem. E sim, chame o bem pra si que ele vem. Sinceramente, eu nem tenho religião. Eu tenho crenças, e se pensas que isso é pouco, irmão, é só por Deus pra se andar lá fora. Ele eu conheço e aliás, ele tá bem aqui agora. É só por Deus que se tem a esperança. É só por Deus que se tem o poder da mudança. É só por Deus, nego. É só por Deus, nego. É só por Deus. Eu disse é só por Deus. É só por Deus que se tem a esperança. É só por Deus que se tem o poder da mudança. É só por Deus, nego. É só por Deus, nego. É só por Deus. Eu disse é só por Deus. É só por Deus que se tem a esperança. É só por Deus que se tem o poder da mudança. É só por Deus. É só por Deus, nego. É só por Deus. Eu disse é só por Deus. É só por Deus que se tem a esperança. É só por Deus que se tem o poder da mudança. É só por Deus, nego. É só por Deus, nego. É só por Deus. Eu disse é só por Deus.